125 decimal 1, alterna 128 decimal 3, 5. 3613, vou na Proto Serra Vita 367, desça para 4 mil pés, ou ajuste na 094. O 2795, desça para nível 050. 3258 está livre após a passagem do tráfego nacional. A zero. Vou para o 1925, segundo, confirmo. Afirmo, tá 9521, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Vai chamar, boa noite. Oceana R6303, autorizado a Renato para pista na zero, reporte passando para o Revitor 366. Autorizado a Renato, reportará o CR 366. Passou 366, com a pista vista, vou... 2194. Ou 2194, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa noite. Salvador Brown, American 230, park the gate 10. Thank you and have a good evening. Ok. 372, KNH, 0014. Contaria 372, Flamengo 14, igual 2194. Dan 3858, autorizado de decolagem, vento 1 a 10 graus, 089. Fechado, prazer. Dura 1948, livrou. Grupo 9148, já está aqui para participando de Alfa Juliette, portão 03. 09, corrigindo. Alfa Juliette 9, azul 9148. Gol 2194, agora a pista livre, pouso autorizado, vento 1 a 10 graus, 099. Livre, pouso, pré-checado, gol 2194. Então, 3858, decolou 44, controle Salvador, 120, corrijo, 119, décima 8. Dá 98, obrigado. Controle Salvador, USA 3858. USA 3858, acione o código 5166. 5166, 3858. Salvador, 2795, por gentileza, confirme a posição para voar. Azul 2795, vá na proa do Serra Vida 367. Sierra Vitor 367 ou 2795. Controle o 3858. A 3858, contato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível 370. Momo 370, alguma chance aí de voar código? 3858, autorizado, vá na proa de código. Muito obrigado. Recife, o Azul 2782. Azul 2782, aguarde. Estacionamento 6313, chame torre na frequência 118.95. 118.95, voa na proa de Serra Vida 367, ajustado 9014, está autorizado a Renato Capistana 0, reporte passando Serra Vida 366. Está autorizado, vou na proa de Serra Vitor 367, reportará no 366-2795. Azul 2782, a sua identificação, vou ir na proa de Itabe 45 para a chegada, reporte no ideal de descida. Itabe, já no ideal de descida, 2782. Azul 2782, desce para o nível 050. Descendo para o 050, 2782. Na 6313, autorizado o pouso pistão 10, vento 110 graus 079. 14 Alfa, Alfa Juliette para o 07. Afirmo. A 3858, agora de coordenação. Sim. Azul 2795, reduzir para 1809. Reduzindo 2795. Para 2782. Só confirmando, foi para o 2782, a informação de redução? Negativo, para o azul 2795. Opa, desculpa. autoriza o 2782 voando approach Serra Vista 368. Azul 2782, está autorizado voando approach Serra Vista 366, em descida para 4000 pés, o ajuste na 094. 366, 4000, 1014, o Azul 2782. 0366, estabilizou na RNA, visual 2795. Azul 2795, reduza para velocidade de aproximação, semi-torre na frequência 118, decimal 95. 1295. Salvador 6310, portão 03, suspeita acionar. Estranha 390, 2858, autorizado, vá na prod pra ti. Obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 2795, agora 2.5 milhas do Serra Vista 372. Azul 2795, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH1 na 014. Aguardando pista livre 2795. Xané 6313, solo 51, ao livrar primeira direita, solo 1219. 3258, chame centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, confirma a secundária? Alterna 125.45. 2545, obrigado. 2795, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 10 graus 089. Livre pouso 2795. O 3895, Guarulhos 340, posição 8. 3895, tem essa informação aí? Afirmativo. 3895, autorizado, Salvador Guarulhos, via peso 190, Taubaté, nível de voo 340. Saída da Eulia da Mótica, levando a pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5401, controle 119, decima 8. Guarulhos 340, Apesuro 10, Tango Bravo Eco, decola da 10 da Eulita Motiva, com curva direita 5401 e controle 119, decima 8. Da 3895. Transponder 5, atendimento, está correto no 08, chame pronto. Confere. Zero, não ouviu, não enviei as informações, está um muito chato. Então vamos tentar de novo. 156, São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 30. Autorizar ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera torre. 118, decimal 95, ajustei altímetro no 014, bom voo. 314, 3 horas e 30, muito obrigado. 3 ingresso de portão 02. Salvador, muito boa noite, 3305 Brancero, informação, pista Informação a 3305, a sua identificação. A chegada é a Mari, está autorizado voo na proa de ITAP. Em descida para o nível 050, ajuste no 094. Ok, chegada a Mari, voo na proa de ITAP, 050. Deita, solo 1, 2, 1, 9. Libra direita 1219, azul 2795. São Salvador, boa noite, 2795, azul. Azul 2795, 2743 e Alfa, aqui no controlado 10000. Confirme, tá muito barulho aí atrás. Solo? Confirme. Se a gente tivesse, poderia confirmar a informação? Aquilo agora, observe o sinalizador. Gente, 2795. Oceano 63, 1-0, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-1-0, grau 08 mais. Alinha Siga. E a nossa saída, por gentileza? Já aguarde um minuto, cópia, por gentileza. Tá bom, passou dois minutos do nosso horário, nós já estamos completamente prontos aqui, obrigado. Utilizando RNAVE 2782. Azul 2782, chame torre na frequência 118.9. 895, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado na RNAVE, dando zero, passou 366. Azul 2782, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso QNH 1-0 no 4. No 0 no 4, aguardando o 2782. Saída Momocogbo Froti, decola da pista no 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5171, controle 119.80. 170, controle querido, Azul 19, decola da 10 como Froti. Curva esquerda, 5171, transponda 798, é o controle, voo 1096. Coroza 96, saída Momo, Cogno Froti. Momo, Cogno Froti. Chame pronto, voo 1096. Está pronto no 01. Chame tá. Livre sonar, chame tá. Voo 1096. Livre, chamará. Saída PUCA para o nível 350. PUCA 350, com referências quando puder, PUCA, Jama ou Aracajão. Ana 310, após 2 mil pés, autorizado direto o Jama. Após 2 mil, direto o Jama, 6310. Salvador Approach, definitivamente, reduzido para 081, descendo para 160. Europa 081, Coca Vento, descendo via Bons Arrivals, 4000 feet. Canet 1014. 0 response, 4000 bomb arrival for runway Rafael? Negative. Europa 081, TNH 1014. 1014, obrigado. Europa 081. Da presente o voo Serra Vida 366, em descida para 2500 pés, o ajuste na 094, autorizado em Rinave, reporte para o ano mesmo. Ok, Serra Vida 366, 2500, reportará passando o 366, descendo a Rinave, 3305. Estacionamento da 3 815, posição 8. Está 3815, livre a sonar sanitária 08. Autorizado, reporta para o tanque 388. Para o ataque chegou na 096 e está com 3 horas e 7 de autonomia, treinando a serie Lina 114 a bordo. Voo na 096, autorizado ataque até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera Torre 118.95, antes de altímetro na 094. Você quer ser até o ponto de espera, via Índia, com o estimador de 895, registrado na 094, voo na 096. Alto Lodo, boa noite, azul 272, livrando. Azul 272, feliz ataque para o pátio 1, Vial para o pátio 3, Vial para aquilo, quando lá observa o sinalizador. Alto, aquilo, pátio 3, já está atento, 272. Salvador, boa noite, chegou na 096, próximo ao ponto de espera da Mandela, pronto. Voo 1096, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 130 graus 089. Esse é a linha de decolar de Mandela, voo 109. São 3305, chame torre na frequência 118, decimal 95. 6463, 10, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, paterna 125, decimal 45. 2-5-2-5-4-5, obrigado, uma boa noite. Una 096, decolo 06, controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 1998, graças, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, o TAM 3305, sinal é Renato 10, acesso. TAM 3305, pouso autorizado, pista 10, vento 130, grau 089. Viva e pouso 10, TAM 3305. Corrido no 5171, 3 horas e 40, alterno Galeão. Na 381, 5 autoriza ataque até o ponto de espera, via parte caminho, no ponto de espera torre 11895, ajuste altímetro no 094. Mate o Índia 11895, é a torre 1014, Dan 3. 815. Delta 081, fly direct Serra Vista 367, descend 4000 feet, CNH 1014, you're cleared for VNSS approach. Report to passing Serra Vista 366. Europa 081, say again, where we are direct to? Fly to Serra Vista 367. Report the VNSS approach. Madam, Europa 081, we are proceeding on a VOR DME Zulu, runway 10, unable to proceed on our approach. Roger, after Pelo position, fly direct Gaza. Okay, after Pelo, direct Gaza position, Europa 081, confirm we are clear for the VOR approach, runway 10. Clear the Europa 081. Thank you. Alfa Juliette 05, então tá tudo. Espera 1-0, pronto, Dan 3. 815, boa noite. Dan 3815, boa noite. Autorizando a linha em decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 089. A linha decola da 1-0, Dan 3, 815. Uma 096, estamos no centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 4. 2685, 2545, boa noite, 096, grato, boa noite. Descend 2,000 feet, can it 1014, report to Pebble. 2,000 feet, 1014, we are just past Pelo, and we report Tata, Europa 081. Roger. 381-5, decola zona 4, controle Salvador 120-119-8, bom. Controle Salvador 98-3-8-9-5, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, está 3-8-9-5. Está 3-8-9-5. Contato radar na decolagem, suba via 0 da Elba no nível 340. Da El 340, está 3-8-9-5. Cidade Boa Monte, vai estar 3-8-1-5. 3-8-1-5, autorizado, vá na proa de Leda. Leda na proa, 3-8-1-5. Yes, sorry, madam. We are just established now on the radio 278. Repeat 081, contact tower, no frequency 118.95. 118.95, bye-bye. Thank you very much. Salvador Tower, good evening, Europa 081, established on the radial 278, 6 miles out. Europa 081, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 089. Cleveland 10, Europa 081. Gol 2-0-7-5, tendo a informação ISC, nível 380, São Paulo, Guarulhos. Aguarde, cópia, o Gol 2-0-7-5. Aguarde. Alpha 081, on the ground at 20. When you leave the runway, contact to ground 121.9. Leaving the runway 121.9, Europa 081, obrigado. Yeah. Saída, provável. Aguarde a corta, vou deixar no site. Good evening, Europa 081, runway vacated. Europa 081, full detached until April 1, by Alpha Juliet Gate 11. April 1, Alpha Juliet parking 11, Europa 081. Tida para o nível 050, o agente em Salvador no 0 no 4. Estação de mar já superado. Bacana, doente. Chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 122.35. Confio para o centro 3.8.5. Chame centro Recife nas frequências 125.1, alternando 122.35. 125.1.2.8.3.5. Afirmo. Azul 4298, foi autorizado voar na Prod e TAP. TAP, bacana. Funcionando 75, aguarde a coordenação, estamos entrando em contato junto com o centro, só que ainda não conseguimos obter retorno. Ok, copia 360 então. Gente, estão autorizados em cima do Guarulhos, fez o 1-0, só bater. Nível de voo 360. Saída da Eule da Motiva, decola da piscina 0 com primeira curva à direita. Transponder 5404, controle 1-1-9-8-0. Ok, para o voo 2-0-7-5, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, aerovia Zulu 10, Taubaté. Israel, Leda Mótiva, saída, decolando da pista 10, curva direita. 5404, o código transponde 198 ao controle. O 2175, o atendimento está correto, no 07 também pronto. Zerigo. Azul 9271, na posição 9, puxa o estacionamento. Aguarde, Azul 9271. Mostra. Aguarde cópia. Pode passar pela Europa, o azul 927 não pode iniciar? Afirma. A 2297. TAP, qual vai ser a proa do 4298? Azul 4298, da presente, voe para Sierra Vida 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 014 está autorizado a remar para pista no 0. Gente, na proa do 366, autorizado descida para 2500, confirma. Afirma. 2514, o azul 24298, obrigado. Pedindo 3, copia? Salvador Guarulhos, via pedindo 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída da EOL da Motiva, decola pista no 0 com primeira curva direita. Transponder 5494, controle 119, decimal 8. Só a rota? Rota é Raptor Blue no 0, Taubaté. Planejamento correto, também pronto no 02. 02, nada. Azul 9271, na alterna Galeão, 4 horas e 35, uma centena a bordo para o táxi. Azul 9271, táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, torre 118.95, 1014 no ajuste. Pátio Índia, 295, a torre na ponta 0, 09271. Da Bonfa para 4.000 pés, o ajuste no 014. Indica da Bonfa para 4.000, o ajuste vem 14, do 425. Quando indica aqui pistola, após passagem do Embraer da Azul, a retaguarda tem nível de pushback acionamento no 7, repostado. A passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, está autorizado no 7, puxa acionamento no 275. Põe Salvador, azul 2, 9271, pontos, espera o sinal zero, está pronto. Azul 9271, autorizado a linha e decolar, pistona 0, vento 120 graus, 079. Vídeo a linha decolar, pistona 0, azul 9271. 090 na 4. Gente, gol 2175, autorizado ataque via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, Torre Salvador 118, décimo 95, com 1014 no ajuste. Rio 5972, boa noite, informação 8. Rio 5972, aciona a identificação. Deixa eu chegar da base para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Ponte 4 mil, 1 no 0 no 4, possibilidade de voar vivo da frente. Rio 5972, autorizado voar na proa de pelo. E 5972, confirme o procedimento que irá efetuar? Confirme. Procedimento que irá efetuar? O NDB, a 1 0. Salvador, boa noite, voo 2175, ponto para o 0. Voo 2175, boa noite, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pistão no 0, voo 2175. Azul 4235, complete a aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 9. 295, azul 4235, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, o azul 4235, estabilizado o procedimento. Azul 4235, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 10-14. Informa agora o Boeing da Gol iniciando decolagem na 10. Gente, aguardando a autorização de pouso, azul 4235. Azul 4298. Azul 4298, o solo foi ao 35. Ao livrar, corrijo. Chame solo agora, 1219. 1219. 4298, Rodrigo, canal. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, será azul 4298. Oxenai 6313, coordenem com a equipe solo. Após a passagem da Embraer da Azul que irá parquear no portão 1, tem livre feedback acionamento após táxi. O 4235, agora pista livre, pouso autorizado, vento 1-1-0, grau 089. Pouso na 1-0, azul, 4235. Gol 2175, decola os 38, controle Salvador, 120, 119, decimal 8. 398, gol 2175, grau, boa noite. Novo. Salvador, boa noite, gol 2175, decola da El, Leda, Monte Bonança. Gol 2175, contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Salve via da El para 360, gol 2175.